Rodrigues. Pensa que eu não reparei que você passou em clara madrugada inteira. Quase não te reconheço, revirando do avesso a minha carteira, procurando em minhas coisas algo que alimente esse ciúme sem sentido. Eu observando tudo e morrendo de vontade de dormir contigo. O que eu tenho que provar pra você acreditar? Nada aconteceu, meu amor é teu. Sem você acho que nem existiria eu. Olha bem no meu olhar, você vai notar enfim que dentro de mim o amor se fez, desde o dia em que te vi pela primeira vez. O que eu não faria pra esse amor vencer? Que louco eu seria de perder você. Sem o teu carinho eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. O que eu não faria pra esse amor vencer? Que louco eu seria de perder você. Sem o teu carinho eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. Tenho que provar pra você acreditar. Nada aconteceu, meu amor é teu. Sem você acho que nem existiria eu. Olha bem no meu olhar, você vai notar enfim que dentro de mim o amor se fez, desde o dia em que te vi pela primeira vez. O que eu não faria pra esse amor vencer? Que louco eu seria de perder você. Sem o teu carinho eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. O que eu não faria pra esse amor vencer? Seria de perder você. Sem o teu carinho eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. O que eu faria pra esse amor vencer? Você me faz tão bem. Sem o teu carinho eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. Me faz tão bem.